semeavam luz na imensidão com o brilho de um farol. Três irmãos ali felizes viviam, sempre unidos pelo amor. Ergueram as mãos, todo um louvor. Espíritos nossos ancestrais, sejam nossos guias, tragam sua luz e muito mais. Somos o seu povo, todos tão iguais, nessa irmandade a caminho da paz. Como irmãos e como iguais, nossas decisões, escolhas que são o futuro em nossas mãos. Seremos gratos por tudo que temos, todos nós, sempre juntos.